Palmeiro, Bravo Vitor Tango, chame agora o Centro Recife, frequência 128, decima 8. 128, decima 8, Bravo Vitor Tango, Bravo. Mariscal 024 requestar. Autorizado o táxi até o ponto esperando no zero, reportando pronto, Portugal 024. The taxi for tolling point 2010, call you when ready, Portugal 024. And confirm via apron and India to runway 10, confirm. Affirmative, I am an airplane taxiway India, report to ride on hold short runway 10. If I am an airplane India, and call you when hold short runway 10, so 0024. Delta 3520, boa noite, necessitando identificação. Após dirigir direto ao ITAP, desça para 3000 pés, sem inscrições, o altímetro no 011. Salvador, Portugal 024, only point 21, ready for the bus. Portugal 024, clear to line up and take off from runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Clear to line up and take off runway 10, Portugal 024. 4024 airborne at 36. Contact approach control frequency 120.8. 108, bom noite, obrigado, é Portugal 024. Bom voo. Muito obrigado. Salvador Departure, boa noite, é Portugal 024. Book a departure, depart transition. Portugal 024, radar contact on departure, climbing maintain 370 on book a departure. Climbing maintain flight level 370 on book a departure, Portugal 024. Portugal 024, climb restrict to flight level 350. As restricted to flight level 350, Portugal 024. That's correct. Salvador, é Portugal 024. Go ahead. Our restriction to climb the flight level 370 is traffic behind us or ahead of us. The restriction came from Recife Center, okay? In the center area, I will ask him. Okay, thank you, Portugal 024. T520, prossiga para 2000 pés, após estado Duna, ILS X-ray autorizado, reporte, localizador. Descendo para 2000, está 3520, voltará estabilizado. localizado da 3520. 3520, complete LSX-Way, chamando Torre 198, decimal 95. 285, obrigado, 3520. The traffic is maintaining 370, is at your left 67 miles. And the traffic is ahead or behind? It is beside you, beside you. Okay, thank you very much. And call now, receive center on 12685, back up 12545. 12685, back up 12545, boa noite, muito obrigado, Portugal, 024. Boa noite. 3520. Prossiga. Solicito autorização para reporte do pátio principal. Para o pátio principal, por favor. Gente, a princípio está autorizado o reboque até a saída do pátio 3, reportando para ingresso no pátio 1. Positivo, reportarei para ingresso no pátio 1. Rotando 3520, consideração aos 49, autorizado táxi Alfa Juliette, tribusão 0371. Alfa Juliette, do Pátio, Mateo 3520. Rodolfo, bom dia, passaria do Papa Delta Charlie. Prossiga, passaredo. Bom dia, por gentileza, a gente está no pátio 3, tinha recebido algum plano da gente aí para Ribeirão Preto? Afirmo, 9800, Ribeirão Preto, S410, número de voo 200. Ponte 9800, número do voo, é isso? Afirmo, 9800. Tá legal, obrigado. Assim que tiver autorização, a gente copia. 8-16, sem identificação, na proa de TAP, desça para 3000 pés, o altímetro no 0-1. Passageiro 9800, como cópia? Escuta, 9800. Está autorizado Ribeirão Preto, nível de voo 200, vai decolar 10, curva direita, saída da Elro, letra após voo Ilhéus. Onde intercepta o Whisky 1, com fins, Whisky 13, após conforme rota. Controle opera 120, decimal 8, transponda 5537. 2300 autorizado, decola da Mesca, curva direita, da Elro, letra após direto. Para o Whisky 1, até com fins, após o Whisky 3. 208, controle, 553, 104, 22, 9800. 800, após a lenda voa Ilhéus, chama pronto o possível acionamento. Após a Ilhéus, chama para o acionamento, 9800. Reboque está autorizado para seguir o reboque da posição 05, reportando ao término. Vinte, autorizado até o portão 5, reportando ao término, obrigado. 6186, prossiga direto do Duna, desça para 2000 pés, está autorizado ele a X-Ray, reporte localizador. Para 2000, direto do Duna, autorizado ILS X-Ray, está estabilizado 6186. está estável no ILS no 8 no meio. 8 no meio, completa ILS X-Way, chama de torre 1 no 8 de cima 95. 1895 no 8 no meio. Torre Salvador, voo no 896, uma milha do Índia Serra, embaixo travada, aeródromo visto. Voo no 896, avanço do chão 0 no 1, está autorizado pouso pistão no 0, vento 080 graus, 07 nós. Ele abriu pouso, está 10, voo 1896. Gente, tá. Oito no meio, sala 06, livre direita, está autorizado o táxi Alfa, reportando 11 da Juliette. Direita Alfa, 18, no mês, autorizado ingresso na Juliette, fique atento à viatura, follow-me, irá prosseguir para a posição 10, parte 1. Será atento à viatura, segue para 10, 18, no mês. Passarelo 229800, carro 43, puxa acionamento. Total 9800, estão autorizados, chama para um táxi. 40. Zero, Alfa Control. Transcópia. Bateu. Aracaju 90, autorizada, decola da 10, com curva pela esquerda, no perfil da Pucajama, uma ponte direta Aracaju. 5545, transponder, controle 120.8. Correto, só complementando a primeira curva à esquerda. Chame quando pronto, posicionar. Estamos com 8 a bordo, 8 horas de autonomia, alternação José do Rio Preto para o táxi. O 9800 Passaredo, autorizado táxi, Pátio Índia, reporte pronto, ponto espera, ajustado 1011. Pátio Índia, ponto espera, chama 1011, 9800. Autorizado, além de decolar, passarei 0800 e decola 9800.